Volvo. Volvo 23, sistema 18 na secundária. Volvo 23, como nós. Na boca do rio, vai comprando farol de tapô para cruzamento de Serralho. Tem que ir até o Delta, agora tem inversão da torre. Tem que ir até o Delta, confirma o cruzamento para Pouso. Negativo, senhorita, vai para sobrevão na região de Abrantes. O que houve, Delta? Afirmativa, agora tem inversão com a torre. Guarda Delta. Entre até o Delta, achando que foi 198 desse 995. 1995, Delta. Oi, Salvador, muito boa noite. Eu faço o meu Vitor até a Delta. Grande Vitor até a Delta. Prossiga. Vitor até Delta no trajeto de Situação, comprando o farol de Itapuã para cruzamento do seu aeródromo. 08, autorizado, tá o KMT, pista 90, vento no 40, grau 79. Polícia 08, posição final, baixar para baixo, o Delta com vestido, pista 90. Vitor até Delta, continue no litoral e aguarde para o cruzamento. Continua no litoral em baixa velocidade, Vitor até Delta, valeu do cruzamento. Retenção após o cruzamento, confirme. Sobrevão em Abrantes. 7. São Neves. 4. Com o MT-130, cuja esquerda, perna 200, chama para a giratagem. O CD, esquerda, chama para a base. Vitor, até Delta, continue no litoral. Velocidade em critério, autorizado o cruzamento da final da pista auxiliar. Chame para cruzar o eixo de decolagem da pista principal. Vamos lá para cruzar o eixo da principal, Vitor, até Delta, já presente o farol de Itapuã. faço outra vez bastante coisa, eu solicito longa, senão. Longa perna 200. Gentileza, sua longa perna 200, chame para virar a base. Pelo leste, não ultrapasso o ímpar 08. Cruzou auxiliar, vai para o cruzamento da frente falsa. O chefe está no lugar certo. Na presença autorizada, cruzamento. Luiz da principal, chama livrando. Início do cruzamento, chamará livrando, vim para a Delta. Cruzado base Olímpico, chame na final. Cruzado base, chame na final. Sinal curta. Cruzado base Olímpico, chame na final. Quando eu não sobrevoo? Semana no local de sobrevoo, Vitor até a Delta. Pulo final. Pulo 08, por favor. Se dá baixar travado, continuamos só sendo detidos. Gente, pois vai tocar a MT, pistão no zero. Vem tomar 3 graus com meia dúzia de 95, pistão agora pela direita. Pulo 08, pelo zero, está permitido, próximo circuito pela direita. 208, perna do vento pela direita, chega para o Jabás. Perna do vento pela direita, chega para a base, vento 08. Chefe Delta já no local de sobrevoo. Sim, chefe Delta, sempre pra lua. Manda pra avisar a Delta. Eu vou dar ele, ele é 08. Chegou na final. 08, vira base, senhora na final. Tudo bem, Bonito, sou KMP, testando as áreas, entrou no 30 graus com a chuva, provavelmente circuito pela direita. 208, localizado de 7 invasivas, pistão 0, sinistro de circuito. TM 345, chame para ir à base. Excelência. Vira base, tocar e AMT, pista 10, vento 30 graus com a dúvida de mais, circuito pela direita. 08, pela direita, pelo lado baixo, toca em sentido pista 10, abaixado. Salvador, o Vitor Hotel Delta abandona sobre voo em Abrantes, vai comprando o seu aeródromo, mantendo a linha do litoral. Presidente, Vitor Hotel Delta, continue no litoral, legais instruções para o cruzamento. Qual é a instrução para o cruzamento, Vitor Hotel Delta? Direção é pouso, em Salvador? Negativo, senhor, vai ficar para o cruzamento mesmo. Presidente, após o cruzamento. Sua pista, o Vitor Hotel Delta, se autorizado, inicia o cruzamento. Cruzado, cruzamento, Vitor Hotel Delta, você não quer cruzar a pista auxiliar? Mas vamos auxiliar o Delta. Estou na 3662, complete no terreno 93695. Salvador, boa noite, o C362, passa o check. Como é que é o 362? Gente, chama 20 graus, 7 sinais para o 0, pista no 0. Autorizado, pouso, pista no 0, C362. 808, giro base da presente, chame nacional. 808, girando base, semana nacional. Doutor Delta passou o farol de tapões, autorizado, vai manter a vertical da paralela, senhor. Atenção, está permanecendo com sobrevoo na paralela, Doutor Delta, confia. Afirmativo, vai permanecer a vertical da paralela com o programa rodoviário, senhor. Então mantém esse setor, aguarde, tem o tráfego nacional da principal para pouso. Mantenha ainda próximo ao litoral e aguarde para seguir para a paralela. Após o tráfego de pouso, será autorizado sobre o voo. Gente, após o pouso do tráfego, o Vitor Hotel Delta prossegue para a paralela. Se autorizado, mantenha a linha do litoral até a barra. Hotel Delta, estou achando o controle. 120 de cima 8, Andrade. 120 de cima 8, Vitor Hotel Delta, agradece a colaboração. Boa noite. Agradece aí para a opção. Controle Salvador, boa noite. É o Papa Romeu, Vitor Hotel Delta. Delta, mantenha sobrevoo, já passando a localidade de sobrevoo. Está presente, senhorita, vai controlando a barra para sobrevoo para barra. Sim. Deixa eu me chamar de sola. Direita, 209, está presente, né? E arremeteu de pistão 0, vem no 0 graus com meia dúzia de nós. 108, o livro está permitido para o pistão 0. Cuida se quiser, ou esquerda ou direita. Assim, até vai fazer o próximo tráfego pela esquerda, se possível.

Passando no hotel até os 4 dentes, sempre para o level 05 de vídeo, confirme your indicated speed. Lima Delta, confirma o runway New Londres. 1017. Olá, galera, meu sono de identificação, diz se mantém em nível de voo no 50, confirma o serviço da indicada. Durante o voo, meu zero 96, confirma por quantas milhas ainda poderá manter essa velocidade para sequenciamento. Reporte da Vênus Norte, Tatuí. Esquerda, reporte da Vênus Norte, 208. Então, tu diz que consegue manter essa velocidade. Inicialmente, vou ir na 3 de 4 e aguardo instruções. Voo na 096, infelizmente, deverá reduzir, devido à nave transportando enfermo. E seguirá como o número 2, o senhor seguirá como o número 2. Reduza para 2509. 2509, Gono 096, deixe mantém a nível de voo 140. 140, reduzindo 2509, Gono. Lima até o hotel, Fire Heading do Norte. 1096, vou na pressão Victor 368. Carro 1096 para o processo. 1096, reutilizado o nível de voo 120. 1096, tráfego de posição agora de 9 horas ou 2 milhas e meia, passando 1, 2 horas investido, Titan Mike Uniforme 2. Autorizado base, esporte final, pista ao lugar. 08, repórtera. É 2509, gente, né? 2906. Rombo 1-2 autorizado voar direto na sala. Rombo 2, voa direto na sala, tá? 1-096, autorizado descido a nível de voo 1-0-0. Piloto hotel, confirme heading. Piloto hotel... 10,000 feet, limit seri 1018. 1,096, deixe manter a nível de voo 1,0. 1,0, voo 1,096, 0,130, 2,0. Gente, voo 1,096, distribuição para 2,609. 2,3090, vai conseguir como número 2? Ativa. 08, reserva baixada. 08, autorizado, saque emitido, pistão 0, vento 1,30, grau 0,90. 08, saque emitido, pistão 0. Gente, programa 8, decimal 95, atenta um gráfico no circuito de retração da, com a torre da pista 10. Canal 08, tu quer meter aos 1-4? Solta 1510, curva esquerda, mandando direção para tirar a base. Meter 08, esquerda, 1510, mandando direção para a base. Meter 08, 1510, vamos dar uma aproximação para estar 1-7. Eu sou o Rosa Trato, tenho 20 de identificação, desse mantém nível de voo 090 para frequenciamento 02590, informe com o número 4 na aproximação. Direita, suporte na câmera de pista 1-0. 08, 360 pela direita. 1-0-9, meia retiração para sequenciamento, curva esquerda para o 020, limitado pelo, pela radial 280 do voo de Salvador, caso falha de comunicação, a cruzar essa radial, vou indo para o Cervito 366 para o LS UISC. Esquerda, ramo 2-0, caso falha, radial 280, voa o Sierra Vista 368, voo 1-0-9. 1-0-9-6, quando estabilizada para o 020, vou utilizar a descida até 4.000 pés, ajuste de altímetro 1-0-9. Quando na pula 020, agora também 1-0-9, Golf, 1-0-9. Lima até o hotel, 100,000 fixos, polígono LS, Silvano, e 1-0-4, está de leixão na cara de costas, com 100 milhões de pintas de speed. 100,000 fixos, clear LS, S-ray, 1-0-7, limite radial 290 de Salvador. 2-0-0-6, 1-0-0-6. Deixa eu ver a minha 3-1-0, nível de voo 050. 1-3-4-4, desse mantém nível de voo 060. Fala 08. 0906, desça para 25007. 25007, ou 1907. 08, Felipe 08, consegui agilizar, base está final 0. Abaixo. Felipe 08, tem condição de base curta para final 0. 56. Felipe autorizado, base é forte final para 0. Ok. CLM-A310, retração para sequenciamento, curva esquerda, na proa 015, limitado pela Rádio 280 de Salvador. Ponte copiado, outro de Rádio 310, 4.003, ajuste de altímetro 1099. 4.019, após a emitida no ar, não é seu seguinte? Pois é, deixa eu usar, faz um tráfego posicional. Gente. Hotel, completo, completo, puxa de contato que estava frequentivo no ambiente desse nome na fase. O principal é o nome do ambiente, na verdade, na verdade, do hotel. Tower, Papatango Lima, Hotel, Hotel, Air Nameless, good evening. Papatango Lima, Hotel, Hotel, good evening, continue push, send by land clear. Send by to land, could you confirm the weather condition? Chave 366, vai ser autorizado com 109. 079. Roger, Lima, Hotel. Tower, Lima, Hotel, Hotel, under VSC, request to land runway 17. Emitida no ar, certo 130 graus, 079. 0708, retorno no ar. Lima, Hotel, Hotel, IFR, roof modified at 21. Turn left, report to on final runway 17. Turn left and report on final runway 17, Lima Hotel, Hotel. Hotel de 0707. Controle Salvador, Leclerc, 2795, informação, isso? 2795, boa noite, sem identificação, contato com a adaptação do Conde. Vou direto ao Bonf e reporte de descida. Boa, do Bonf. Reportarei 10 vezes, filha, 2795. Lima, Hotel, Hotel, descend to 1,000 feet. Descend to 1,000 feet, Lima, Hotel, Hotel. Lima, 08, Lima, 22. Descend to 1,500 pés, forte na terra do vento, pistão 0. 1,500 pés, terra do vento, pistão 0, 08. Terra 09, reduza para 2,209. 4.019.009. Já aviso, 3.6, está no voo 09. Voo 99, completo sinal do procedimento NSU, que chama o seu 1.9.195, pirata pela colaboração. Nada. Eu falo do 0906, voo, serviço 366, avistado. Voo 08, 360 pela sua direita, reporte na terra 200. Voo 08, contratou. Voo 08, 360 pela direita. Voo 096, ajuste no 019, continue a aproximação, aguarde e atrás da frequência. Passando o voo 096. Estou localizando a defesa no 0, Tente chamar de operacional torre. 1-3-4-4, vetoração para sequenciamento com esquerda, 3-0-2-0, limitado pela Rosa 2-8-0-2-0, Rosa 0-2-0, limitado pela 1-8-2-8-0, Salvador, 3-4-0. Para as etiquetas, para ver se tem a nota para eles.